Na quebrada a vida é dura, eu vejo a dor. Meu irmão tá preso, cadê o amor? Saudade na mente, a revolta no peito. Cada lágrima que cai é um grito sem jeito. Adrenalina corre nas veias. Sonhos perdidos na sombra das cadeias. Matuê na batida, coronel na voz. Lutamos juntos mesmo em meio a feroz. PJL fala forte, 12 do rodo. Na batalha da vida a gente não se acomoda. Memórias vivas, risadas no passado, mas a dor do presente deixa o futuro marcado. Adrenalina corre nas veias, sonhos perdidos na sombra das cadeias. Matuê na batida, coronel na voz. Lutamos juntos mesmo em meio a feroz. E a revolta queima como fogo no olhar. O sistema opressor tenta nos calar. Mas somos guerreiros, não vamos desistir. Cada rima é um grito, vamos persistir. Adrenalina corre nas veias. Sonhos perdidos na sombra das cadeias. Matuê na batida, coronel na voz. Lutamos juntos mesmo em meio a feroz. E a revolta queima como fogo no olhar. O sistema opressor tenta nos calar. Mas somos guerreiros, não vamos desistir. Cada rima é um grito, vamos persistir. Adrenalina corre nas veias. Sonhos perdidos na sombra das cadeias. Matuê na batida, coronel na voz. Lutamos juntos mesmo em meio a feroz. Meu irmão, aguarde, vou te buscar. Essa luta é nossa, não vamos parar. Saudade na mente, mas a fé no coração. Unidos na dor, sempre em comunhão. Espero que goste, se precisar de ajustes, é só avisar.